ser um bicho preguiça, espantar turista e tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol. Só se Deus quiser, um dia acabo voando, tão banal assim como um pardal, meio de contrabando, desviado estilingue, deixar que me xingue e tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol. Banho de sol, banho de sol, banho de sol. Só se Deus quisiera, um dia eu morro bem velha, na hora H, quando a bomba estourar, quero ver da janela e entrar no pacote de camarote e tomar banho de sol, banho de sol. Banho de sol, bala comigo, como se bala na tribo. Bala comigo, lá no meu esconderijo. Ai, ai, ai, bala comigo, como se bala na tribo. Meu esconderijo.